que vamos. Essa próxima música se chama Abstinência. Queria mandar um salve pro meu parceiro Everson Michael. Era mais ou menos assim. Então vem, vem que hoje eu já tô afim. Eu tô afim. Te querendo mais perto de mim, vem. Sua boca cheia pede mais. Vem. Só o seu corpo te satisfaz. Vem, vem que hoje eu já tô afim. Te querendo mais perto de mim, vem. Sua boca sempre pede mais. Pede mais. Só o seu corpo que satisfaz. Só teu corpo me satisfaz. Então vamos mais uma porque eu quero mais. Esquece teu passado, já ficou lá atrás. Você tem o poder de tirar minha paz. Sabe, abstinência rouba minha essência. Eu sinto carência em sã consciência. Leva além, o que que cê tem? Me sinto um refém, o que que cê tem? Você falou que nosso caso vai ser só prazer. A noite é minha, mas cê some ao amanhecer. Sei que a vida que eu levo não tem um roteiro muito definido. O pão que te fez gamar agora te assusta e te causa perigo. Meu rap me leva a lugares que você não vai ver. Mas saiba que esse corre todo era por você. Meus planos e sonhos contigo você jogou fora e desfez. Agora apaga essa lâmpada e vamos nossa última vez. Vem, vem, vem que hoje eu já tô afim. Te querendo mais perto de mim, vem. Vem. Sua boca sempre pede mais. Pede mais. Ei, vem que hoje eu já tô afim. Te querendo mais perto de mim, vem. Sua boca sempre pede mais. Só o seu corpo que me satisfaz. E as tuas amigas te ligando pra sair, pra beber, pegar uns cara, é, se divertir. E você vai pra tentar esquecer dessa solidão. Mas vodka energético não sara o coração, não. E você vai me ver no topo e vai sentir saudade. Pois vai saber que lá no fundo não era vaidade. Eu sei o meu caminho, onde que eu vou chegar. Mas vai ser tarde, eu vou tá longe pra você me amar. Vem que hoje eu já tô afim. Eu tô afim. Te querendo mais perto de mim, vem. Sua boca vem, sempre pede mais. Só o seu corpo que me satisfaz. Vem que hoje eu já tô afim. Te querendo mais perto de mim, vem. Sua boca sempre vem, pede mais. Vem. Só o seu corpo que me satisfaz. Essa música fala de dependência emocional, tá ligado? É quando você tá com uma pessoa que sabe que tá te fazendo mal, mas você não consegue largar. É como se fosse um vício. Ei, pesado. DJ Zira.